Thank you. Prossiga. Desculpa, Tango November, autorizado agora o reboque até a Taxiway Golf. Confirma, vai ser a Taxiway Golf ou a Taxiway Alpha entre a Fox Touch e a Golf? Muito bem, então até a Taxiway Alpha entre a Fox Touch e a Golf, autorizado o reboque. Chame ao início do procedimento. Solo, Papa 3 November, informo, saindo do Pai 3, entrando na Pai 3. Ciência, seja o Fox 3, entre na Alfa, chame na Alfa entre a Fox, Trot e a Golf para início do procedimento. Ok, chamarei. Solo, Papa Tango November. Prossiga. Informo que já estamos aqui na... na Taxi Alpha entre a Fox e a Golf. Tente. Você poderia passar a temperatura do aeródromo? Temperatura ambiente 2,1 graus, da pista também 2,1 graus. Ok, graças. Salvador recebeu somente o sinal da portadora. Solo Salvador, Papa da Novembro. Eu sigo para o Papa da Novembro. É, finalizado o giro dos motores, estamos manobrando a aeronave, solicito autorização para retorno do Pat 3. Retorno do Pat 3 autorizado, vai ser possível manobrar a aeronave na Alfa ou vai ser necessário ingresso na pista? Não, manobra aqui na Alfa mesmo. Ok, está autorizado o retorno ao Pat 3, chame no... chame o Zerra no Pat 3. Ok, reportarei. Posso voltar para a minha situação? É, isso é contra a aeronave. Ok, então. Papa 7 de novembro, a Infraero informou que o senhor vai retornar para a mesma posição no Pat 3. Ok, retornar para a mesma posição no Pat 3, graças.